passaporte, o dedo. Se você vem de onde eu vim, então fala que é nós que tá. Eu vim do gueto e vim sem medo. E quando passaporte, o dedo. Se você vem de onde eu vim, então fala que é nós que tá. Tem que fazer, bota fé e acreditar. Tem que fazer, bota fé e acreditar. Tem que fazer, bota fé e acreditar. Claro que vai ter comédia pra querer te atrapalhar. Me viram, se assustaram, perguntaram assim sem jeito. Esse aí que é das quebradas. Pô, pensei que ele era preto. Aos criados a feijão com arroz, é nós que tá moleque. Causando incômodo aos criados nos sucrilhos Kellogg's. Eu sei que se incomodam quando escutam minha voz. Cuidado com o que fala quando for falar de nós. Pensou que eu ia vir pagar de boy, ramela. Eu vim fazer os boy, pagar aqui é favela. É sempre um choque ver favela no enfoque. O olhar dela quer que o meu colar me enfoque. Ele diz que é rap pop, que curte hip hop. Ei, Loki, não leva uma, vai ver se não for. O rimador mais elegante de Belo Horizonte não se esconde atrás dos montes. Me chamaram pra colar e vejo além do horizonte, onde esconde uma fonte. Abaixa a ponte porque hoje o sol veio pra brilhar. Bota fé, qual é? Tá com medo do quê? De quê? Porque os caras não acreditam em você. Em mim, no Z. Sabe, tamo aqui pra fazer o sonho R.A.P. acontecer. Por quê? Eu vim do gueto e vim sem medo. E quando eu passo aponto o dedo. Se você veio de onde eu vim, então fala que é nós que tá. Eu vim do gueto e vim sem medo. E quando eu passo aponto o dedo. Se você veio de onde eu vim, então fala que é nós que tá. Tem que fazer, bota fé e acreditar. Tem que fazer, bota fé e acreditar. Tem que fazer, bota fé e acreditar. Claro que vai ter comédia pra querer te atrapalhar. Eu disse um, dois, três. No mesmo som pra chapar. Bota no alto-falante, no rádio ou no celular. Por quê? Tá no seu celular, ei. Tá no celular dela. Oh. Agrada as patricinhas e os malucos da favela. Determinada a fazer, codinome de quê? Verdadeiro ou falso, quem escolhe é você. Você começa no A e não termina no Z. Antes de vir criticar, melhor procura saber. Trampando mil tracks, sempre temos bons raps. O fone na bike, eu manobrando total flex. Escuta, desce, desce, nosso desce. Som causando estresse. Incomodos de caps, cutune, giroflex. Yes! Problema pra resolver, pra beats, Zelote, ATS, DQ. Menino do gueto, sujeito suspeito, que os vermes sempre embaça. Mais um maloqueiro igualzinho os que tem na esquina da sua casa. Se é isso que eles querem, ha, deixa eles tentar. What? De blazer ou de golzinho, eles não vão me pegar. Nas ruas, são vários pontos, é nóis, Belo Horizonte. Aí neguinho, fala pra eles da onde que eu vim. Eu vim do gueto e vim sem medo. E quando eu passo a ponto o dedo. Se você veio de onde eu vim, então fala que é nós que tá. Eu vim do gueto e vim sem medo. E quando eu passo a ponto o dedo. Se você veio de onde eu vim, então fala que é nós que tá. Tem que fazer, bota fé e acreditar. Tem que fazer.